meu amigo. Um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Fique de fora!